Boa tarde, aqui Eduardo Axelrude, começando mais um Sonora aqui na FM Cultura. Uma hora, tocando tudo que não toca no rádio, novidades, curiosidades, descobertas, muita banda legal do mundo todo. E o Sonora hoje, falando de Oscar, né? Semana passada a gente teve o Oscar, e a gente vai fazer hoje uma homenagem muito especial a grandes atores do cinema americano. When men were first drawn to Everest, it was an unknown... Fica ligado que a gente já chega lá, mas antes, e ainda falando em cinema, nós vamos começar o programa com uma banda de Portugal. O nome da banda é Madame Godard, em homenagem ao grande cineasta francês Godard. O nome da faixa é Love is Poker. Wings of desire all over the air. Words of a liar all over the map. Like you, like me, I don't wanna make it you. Seduce and abuse, and no excuse. Guns on arrival all over the place. Aim at you, shooting me, or let it be, seduce and abuse. And I don't wanna be sonora. Once or twice, we've got to catch this light before it's gone. primeiro bloquinho, então, do Sonora de hoje começou lá atrás com a banda portuguesa Madame Godard. Essa banda é da cidade de Viana do Castelo, uma cidade lá no norte de Portugal, que tocou Love is Poker para nós. Depois a gente ouviu Daywave. Daywave é um projeto de um cara só, o californiano Jackson Phillips. Ele formou esse projeto em 2015. A gente escutou a faixa Drag. Depois a gente foi escutar Opus Orange. Opus Orange é um projeto mutante do americano Paul Bessenbacher, que fica em Santa Mônica. Cada single que o Opus Orange lança, ele escolhe uma vocalista nova, uma vocalista diferente. Essa faixa aí foi o vocal da Lauren Hillman, a música chama-se Almost There. E a gente terminou o bloco com a banda inglesa de Sheffield, Tropic of Youth. Ah, essa banda Tropic Youth tem um trabalho fortemente inspirado na música africana. E o nome da faixa quase impronunciável é Poa Kishizi Kama Ndizi. Devo ter pronunciado tudo errado, porque isso é em Swahili, que é a língua que eles falam lá no Quênia, entre outros países na África. A tradução desse título seria qualquer coisa como cu como uma banana. Então tá, né? Pra seguir o Sonora de hoje, cu como uma banana, vamos ouvir um bloquinho mais relax, ideal para uma tarde de domingo, que começa com o projeto do espanhol Yuri Barrios, da cidade de Lyon, na Espanha. O projeto se chama Pájaro Sunrise. E a música que nós vamos ouvir, The King is Blue. Like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world, and I wish I was special. You're so fucking special, but I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around, and I wish I was special. You're so fucking special, but I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. She's running out again. She's running out again. I want a perfect body. You're so fucking special, and I wish I was special, but I'm a creep. Like a heat wave without warning, and when I touch you, my heart begins to flutter, 'cause you're smooth and creamy like peanut butter. Oh, girl, I wanna lay you down. I said, girl, I wanna lay. Like a love river, our baby the postman is about to deliver. I'll cook you up some dinner, a little pasta, listen to some music, a little Rasta. I said, girl, I wanna lay you down. Said, girl, I wanna lay you down. Girl, I wanna lay you down. Oh, baby, baby, don't you know I need your turn out the lights, bring out the candles, wrap your arms around my love handles. They say that passion may not always endure, But this feeling that I have for you is burning up my world. Girl, I wanna lay you down. I said, girl, I wanna lay you down. Girl, I wanna lay you down. I said, girl, I wanna lay you down. I said, girl, I wanna lay you down. Girl, I wanna lay you down. Girl, I wanna lay you down. Life is floating back to me. Now I know it's gonna be a perfect day. Welcome summer, welcome June. The dogs are barking at the moon. Cause they know it'll be a perfect day. Everybody knows, everybody knows. Terminando esse bloquinho perfeito para uma tarde de domingo, a gente escutou justamente a música Perfect Day, tocada pelo Mosquito Factory featuring Louis Austin. O Louis Austin é um crooner de jazz austríaco, ele tem 69 anos e no final dos anos 90 ele se relançou como crooner de música eletrônica, ele se auto-intitulou um electro-crooner. Muito legal o trabalho dele, a gente escutou aí então Perfect Day na voz do Louis Austin. Antes a gente escutou a Animal Liberation Orchestra, ALO, tocando Girl, I Wanna Lay You Down. A Animal Liberation Orchestra é um grupo californiano que costuma acompanhar o Jack Johnson nas suas turnês. Antes, a gente escutou uma versão muito bacana da faixa do Radiohead, do Creep. Acho que é uma das músicas que teve mais covers na história. E essa é uma versão de uma banda de blues italiana chamada Mr. Lucky. O Mr. Lucky é lá da cidade de Piacenza, na Itália. Eles fazem versões blues de várias músicas e aqui está a versão então que fez do Creep do Radiohead. E o bloco começou com o Pájaro Sunrise lá da Espanha com a música The King is Blue. Vamos para um pequeno intervalo e já já a gente está de volta com uma homenagem aos atores do cinema americano aqui no Sonora. Seguindo então com o Sonora dessa tarde de domingo, a gente teve o Oscar semana passada e eu queria tocar agora quatro músicas que levam o nome de atores do cinema americano, cada uma de uma banda diferente e cada música, então, como eu falei, faz uma homenagem a um ator diferente. A gente vai escutar nesse bloco uma música chamada Clark Gable, depois uma música chamada Fred Astaire, depois uma música chamada Harrison Ford e terminamos com Clint Eastwood. Roda lá! Classic. I want so badly. And God knows that it's a common misconception that I'm the only one for you. And I can take you out for breakfast, but he could take you round the world. Fred Astaire's the man for you. Well, he could buy you a diamond ring, or he could get you anything if you ask him to. Sonora. like so much. If you forget, I've never stopped. Pretty eyes, you don't have to be good. Esse bloquinho dedicado aos atores do cinema americano começou com o Postal Service tocando Clark Gable. O Postal Service é um projeto paralelo do vocalista do Death Cab for Cutie, o Ben Gibbard, lá de Seattle. A segunda música que a gente ouviu se chama Fred Astaire. Foi o San Cisco, que apesar do nome é uma banda australiana, a música de 2013. Depois a gente escutou uma música chamada Harrison Ford, tocada pela banda americana Someone Still Loves You, Boris Yeltsin. O nome dessa banda muito interessante, em homenagem ao primeiro presidente russo, depois do colapso da União Soviética, o Boris Yeltsin. Alguém ainda ama ele, né? Someone Still Loves You, Boris Yeltsin. E terminamos com o Shawn Lee's Ping Pong Orchestra, tocando uma versão de Clint Eastwood, que foi o single de estreia do Gorillaz lá em 2001, E aqui esse projeto do produtor americano radicado em Londres, o Shaun Lee, fazendo então a sua versão de Clint Eastwood. Vamos partir direto então para um bloquinho feminino, só vozes femininas aqui no Sonora, começando com uma senhora voz, que é a Sharon Jones. A Sharon Jones, americana de Nova York, ela já fez show aqui em Porto Alegre, e aqui nessa faixa ela parece produzida pelo DJ Grey Boy, de San Diego. A música é Got To Be A Love. You got the... You got the... You got the... Be boy, all bones, no lies. You're so miserable in the morning. Will you wait up for me? It's sorted and I can't find my feet. And you've got lips I could spend a day with. Skinny boy, some love, some prostitution, some denial, some doubt, some dance. They're coming with swords through the back door. Tenderness holds me back. It's so good to walk away, but not enough. To me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creep. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Or am I just stoned? I went to her shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex. It's bringing me down. I went to a whore, and she said my life's a bore. And quit my whining, 'cause it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stoned? It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I alone? Essa aí foi a Jenny Porsche. A Jenny Porsche, ela é de Chicago, ela é cantora, mas ela também é publicitária, ela também é designer, de vez em quando ela canta. E aí fez uma versão intimista, muito bacana, para o grande sucesso do Green Day, Basket Case. A música ficou quase irreconhecível. Antes, a gente escutou a Sam Shelton, um Lazy For You. A Sam Shelton é a cantora e atriz de Los Angeles, 37 anos. Antes, a gente escutou a Amy Millan, que é uma guitarrista canadense de 42 anos. A música é Skinny Boy. A Amy Millan já foi vocalista das bandas Stars e da banda Broken Social Scene, o Stars, que a gente já tocou aqui no Sonora. E começou tudo com Grey Boy featuring Sharon Jones, com Got To Be A Love. É isso aí, o Sonora de hoje fica por aqui. Para ver o que tocou no programa de hoje, é só entrar no Facebook, lá na fanpage do Sonora, e ver o playlist. E para escutar um som como esse que rolou hoje no programa, é só escutar na internet, 24 horas, a rádio This Is It. This Is It Web Radio. O Sonora de hoje teve gravação e montagem de Marco Aurélio Pacheco e apresentação de Eduardo Axelrod. Tchau! E até a semana que vem, nesse mesmo horário.